ventos que clamam por mim, tecer minhas teias com minhas mãos, sugar das entranhas desse chão meu fim. Assim renascer e assim.